5:45 aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Hora da informação local na rádio que toca notícia. A temperatura é de 28 graus. Muito boa tarde a você que está na sintonia da CBN Central Brasileira de Notícias em 1320 AM e também cbnfoz.com.br. Eu sou o Guilherme Wojciechowski e trago a você as notícias desta quinta-feira, 17 de abril de 2014. Começando pelas informações de trânsito. Trânsito. Trânsito na Ponte Internacional da Amizade entre Brasil e Paraguai. Movimento mais intenso para quem está vindo aqui em direção à cidade de Foz do Iguaçu. O motorista tenha atenção ao fazer este deslocamento. Quem está transitando agora pela região da BR-277, muito movimento no trevo do Charrua. Não temos fila de caminhões ali no local, até em razão aí das restrições à circulação de veículos pesados já em vigor para este feriado prolongado nas rodovias brasileiras, mas fique muito atento porque o predomínio agora de veículos pequenos nessa região do trevo do Charrua, muita fila tanto do lado da Vila A como também do lado do Parque Presidente 1. Quem está passando pelo trevo da Avenida Costa e Silva, registro de fila no sentido centro da cidade, também no sentido bairro, muita movimentação. BR-277 como um todo, o movimento continua muito grande. Os 10 pontos monitorados na 277, no trecho entre Foz do Iguaçu e Guarapuava, todos eles apresentam movimentação acima da média para uma quinta-feira. Em São Miguel do Iguaçu, são 589 veículos por hora no sentido Cascavel, 450 veículos por hora no sentido Foz. Em Céu Azul, onde a pista é simples, não há duplicação, 482 veículos por hora no sentido Foz, 489 no sentido Cascavel. O movimento, portanto, é considerado alto na pista da BR-277 no trecho oeste aqui do estado do Paraná e assim deve continuar pelo menos pelas próximas 5 horas. Portanto, você que vai pegar a estrada, vai viajar agora neste finalzinho de expediente de quinta-feira, muito cuidado ao trafegar pela 277. Principais vias do perímetro urbano de Foz do Iguaçu, movimento principalmente de saída da área central de Foz do Iguaçu, atenção na Baixada do Boici, também no cruzamento das avenidas República Argentina, Costa e Silva e Paraná, Avenida JK com muito movimento no sentido norte, República Argentina na região do Maracanã e também na região ali da chegada ao Jardim São Paulo, muita movimentação. Na Felipe Vancher, trânsito complicado no trecho entre a Vila Holanda, a subestação ali da Vila Holanda e a chegada no Jardim Copacabana, também muito movimento na Avenida das Cataratas, cuidado ao passar por esses pontos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Informações de trânsito na CBN Foz, participe da nossa comunidade através do telefone 3523-2211, SMS para 9133-6470, mensagem no Twitter para @CBNFoz. Jornal da CBN, segunda edição. 5:48 e a Polícia Rodoviária Federal deu início nesta quinta-feira a sua operação de fiscalização e patrulhamento das rodovias durante o feriado prolongado de Semana Santa e Tiradentes. Nas estradas do oeste do Paraná, o monitoramento será intensificado especialmente ao longo da BR-277, que é a principal via de ligação entre os municípios da região e também com o restante do país. A estimativa para amanhã, sexta-feira, de aumento de mais de 65% na circulação de veículos no trecho entre Foz do Iguaçu e Cascavel, e a recomendação da Polícia Rodoviária é de cuidado em relação à velocidade e às manobras realizadas na pista. E por falar em rodovias, duas pessoas morreram hoje pela manhã quando o carro em que viajavam colidiu contra 3 caminhões na BR-277 em Ibema, próximo a Cascavel. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um homem de 39 anos e a passageira de 23 anos, os dois saíram de Laranjeiras do Sul para fazer compras no Paraguai. O veículo bateu numa carreta e rodou na pista durante uma ultrapassagem que teria ocorrido em trecho proibido. Outro caminhão que vinha no sentido contrário tentou desviar pelo acostamento, mas bateu de frente contra o automóvel e após essa batida frontal, o carro ainda atingiu um terceiro caminhão, o que provocou então o falecimento dos dois ocupantes do veículo e fez com que uma das pistas da BR-277 ficasse interditada por cerca de 4 horas na região de Ipema. 5:50, foi inaugurado na manhã desta quinta-feira, foi inaugurada aqui em Foz do Iguaçu a Unidade Básica de Saúde do Jardim Curitibano. A unidade, situada na Avenida Silvio Américo Sasdelli, atenderá uma vasta região da área norte do município, em especial bairros como Jardim Lancaster, Jardim Canadá e parte da Vila A. A Unidade de Saúde do Jardim Curitibano será a primeira a contar com estagiários do curso de Saúde Coletiva oferecido pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana em Foz do Iguaçu. A repórter Thaís Montenegro esteve no local e conversou com o secretário municipal de Saúde, Charles Bortolo, que falou sobre a nova estrutura à disposição da população. Sem dúvida, uma obra imensa e de grande valor, não só pelo seu tamanho, mas pela sua posição, acessibilidade e oferta de novos serviços. Nós estamos trazendo para cá tudo que era da unidade de Lancaster, uma unidade antiga, pequena, e com uma equipe com uma demanda de serviços já pedindo há muito tempo um novo espaço. Então, essa obra vem contemplar toda essa região para uma procura de quase 3 mil atendimentos mês. Eu creio que essa nova parceria também com a Unila vem selar, claro, todo aquele compromisso que nós temos com a saúde pública. Sobre essa parceria com a Unila, até o prefeito falava agora há pouco, está sendo bem grande até com o curso de medicina. Como que vai funcionar aqui nessa unidade de saúde da família? Esses estagiários chegaram aqui, são do curso de saúde pública, saúde coletiva, perdão, e o curso de medicina, inclusive, já abriu o concurso para os professores na semana retrasada. Então, acreditamos que as aulas realmente comecem em agosto e os demais cursos na área de saúde vão prover também a todas as unidades de saúde do município com esses estagiários. A partir de quando essa unidade de saúde da família vai estar em pleno funcionamento, alguns profissionais ainda faltam chegar, os nomes também a serem anunciados, né? Não, ela começa hoje, já. O que está faltando é só a parte de layout com os nomes dos médicos, os horários que eles vão atender. Mas os 4 médicos que estavam no Lancaster já começam a atender a partir de hoje. Outros médicos virão para cá ainda para aumentar esse quadro de funcionários? Sim, nós pretendemos trazer mais um médico, porque a demanda com certeza já vai ser ampliada e a unidade já pede mais esse médico. Nós estamos estudando já trazer uma médica para uma outra unidade e vamos alocá-la aqui. Palavras de Charles Bortolo, secretário municipal da Saúde aqui na Terra das Cataratas. CBN e o plantão da rota policial. Vamos conferir as informações do setor de segurança pública aqui na Tríplice Fronteira com o repórter Valdecir Marcos. Boa tarde, Marcão. Muito boa tarde, Guilherme. Boa tarde, ouvintes da CBN. Da área de segurança pública, o destaque fica para uma situação de uma pessoa baleada na região de Três Lagoas. Há poucos instantes, a Polícia Militar foi chamada para a rua Morrinhos, onde um homem teria sido ferido por disparos de arma de fogo em um local que ele não quis informar. Com um tiro de raspão na cabeça, ele foi levado para o pronto-socorro do Hospital Municipal sem risco de morte. Já horas antes, a equipe do Gotamotran realizou a prisão de um indivíduo que, ao passar pela Avenida Brasil, viu um lindo televisor de 32 polegadas exposto em uma das lojas da avenida. Encantado com o aparelho, o indivíduo se apossou de um e saiu correndo em direção à favela do Monsenhor Guilherme, mas acabou detido. Estes e outros assuntos da área de segurança pública você confere conosco a partir das 6 da manhã, aqui na CBN, a rádio que toca notícia. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos. 29 graus é a temperatura. CBN Esportes. E jogando na noite de ontem na cidade de Umuarama, o Foz Cataratas Futsal conheceu sua primeira derrota no Campeonato Paranaense da Chave Ouro. O time da fronteira foi batido pelo Umuarama pelo placar de 3-0. Com o resultado, o time está na sexta colocação do certame com 5 pontos ganhos em 4 jogos disputados. Agora à tarde, a equipe sub-18 do Foz do Iguaçu Futebol Clube enfrentou o Cianorte pelo Campeonato Paranaense sub-18. A partida está nos seus instantes finais e a cobertura completa você acompanha nesta sexta-feira no programa CBN Foz. Fim de tarde em Foz do Iguaçu, a temperatura é de 28 graus, a previsão para amanhã em Foz e região fronteiriça é de tempo instável, com pancadas de chuva e temperaturas entre 20 e 28 graus. Continue na sintonia da rádio que toca notícia na Terra das Cataratas em 1320 AM, também cbnfoz.com.br. Jornal da CBN, segunda edição, em rede nacional. Outras notícias no site e também amanhã, a partir das 9 horas da manhã, no programa CBN Foz.